abraçar, levar você ou deixar que você me leve. Tem tanto lugar bonito. Eu acho que nós dois podemos ter uma boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem.